Eu te prometo que eu volto de noite com um troféu. Que é meu, eu nunca solto, mesmo sem voto e sem véu. Bitch. E no caminho dessa glória, pondo fim a tudo que eu pude ver. Mais de 50 histórias que só eu sei reescrever, bitch. Chamo de missão suicida. Talvez pra isso que eu sirva. Pra ser usado pra tapar buraco em outras vidas. Enquanto a minha tem um furo com formato de um cara que eu busquei do outro lado. E no caminho abri camadas, camadas, portas de mil camadas. Várias das vidas que eu baguncei, larguei fechando nada. Então o ar passa, passa pelas frestas geladas de várias portas que logo estarão fechadas. Jornada será longa, mas a